ihnen sein. Independência, seu destino médico, independência, igual a escolha de grande, acho que é a bandeira do meu país.